1-2-3-3, prossiga. Poderia coordenar junto ao centro após da EL, a proa de bridge? 1-2-3-3, aguarde transferência de comunicações. Ok, 1-2-3-3. 1-2-3-3, chame centro Recife, frequência 1-3-3-25, alternando 1-2-5-1. 33-25-25-1, obrigado, muito boa noite, até a próxima. Controle, boa noite, passarelo 2224, ciente da Sierra. Passarelo 2224, assistindo identificação, via chegada Amanda, está nível de voo 050. Identificou, Amanda, até o 050, passarelo 2224. Gol 1884, informe velocidade. 250, não, senhora. Ciente, gol 1884. Passarelo 2224, para sequenciamento, é o número 2 para o procedimento, reduza para 250 nós. Reduzindo para 250. Quer que reduza mais? Não. Reduza e mantenha 2509, passarelo 2224. Gente, 2509, passarelo 2224. Nós estamos mantendo 260. Salvador, Papa Romeu, Cano de Bravo, fora do solo. 97 para o Puxa. Setor Nordeste, corrigindo, Nordeste. E agora transferência de comunicações. Segurar para o Nordeste, aguardando a transferência do Cano de Bravo. 3197, livre puxa acionado, livre pushback, time tax. Trabalho ataque, 3197. Tem, Cabeceiro na zero. Gente, vai alinhar e manter o 35241. Também é bravo. Corre agora à esquerda, inicialmente com Pro Norte, para após prosseguir para o corredor forte, construção do controle. Transfere agora 198 para o voo. Esquerda, inicialmente Pro Norte, passar agora o controle. O é bravo, grato, motor. Bom, bom serviço. O Límite 03, socorre a MT aos 10. Aguarde para ir à base. Para girar a base 03. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Tango Índia Bravo, muito boa noite. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, mantém-se em condições visuais, 1500 pés, para norte. Afirmativo, para norte, gostaria de, quando autorizado pelo controle, curvar à direita e seguir para o corredor forte. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, autorizado o corredor forte. Afirmativo, Índia Bravo, na escuta, permanece no controle. Gol 1884 para o curso localizador, curva direita, proa 060. Autorizado final do procedimento, reposto estabilizado no localizador. Direita 060, chamará estabilizado 884. Número 3, autorizado gira a base, reposto na final com trem baixado checado. Será na final, Olimpo 03. Salvador, Olimpo 03 solicita alongar um pouco aqui a perna do vento, é possível? Está no máximo 2 milhas à frente, tem um tráfego a 4 milhas de duna, a 3 milhas de duna. Ok, Olimpo 03 já inicia a base em 5 segundos. Ok, senhor, chame na final. Décima 8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Olimpo 03, girando base. Controle Salvador, trip 5241, decolado na sua escuta. 35241 no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, saída da EL. Ascensão 400, perfil da EL, 35241. Passarelo 2224, vou na proa de toque. Na proa de toque, passarelo 2224. Zero três na final, contra embate travado. 03 autorizado tocar RMT pista 10, ventilando centena das naves. Autorizado tocar RMT, eu limpo, 03. Com 1884 estabilizado. Afirmativo, senhora. Com 1884, passando a posição do Lanchame Torre, 1986. 18,6, grata, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o 1884, câmbio. 1884, boa noite, aguarde, está livre, continuando a aproximação, altímetro agora é 1002. Capa aguardando. Boa noite, jogou no 776, desce para 150, passando 190. Com o 776, essa identificação via chegada Mari, desce até nível de voo 050. Chegada via Mari, descida ao 050, 776. Passarelo 224, desça via para 3.000 pés que é legal no 012. Via para 3.000 no 012, passarelo 224. Passarelo 224, autorizada para o Edduna, foi na para o Edduna. Muito grato, foi Edduna, 224. Tan 3197, livre táxi, via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1186, altímetro 1012. Mini 12, Juliette Alfa, 1186, no ponto de espera da 10, Tan 3197. O 03 tocou e arremeteu aos 1,6. Perna do vento e aguarde para girar base. 03, perna do vento, aguardando para girar base. Voo 1884, cheque trem. Baixado e travado. Informação de tráfego, tem uma aeronave da Força Aérea Brasileira, um P3, na perna do vento da 1-0, não vai interferir com seu pouso. Vento agora é uma centena com 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Ó, capa, uma centena com 10 nós, livre pouso, 884. Tome de abravo, confirma intenções. É, fazer um voo afastando no máximo 10 milhas e retornando para Salvador. Sente, Tome de abravo. 1776, informe a velocidade. 320. Ciente. 503, autorizado girar base, chame na final baixada e travada. Pois 03, girando base, chamará na final baixada e travada. Correu 3197 da SAM, ponto espera da 10 pronto. 258, aciona a identificação, desce inicialmente até nível de voo 180. 180, SAM 3258. Controle Salvador, boa noite, TAM 3560, informação Tango. TAM 3560, aciona identificação, via chegada Mari, desça até nível de voo 060. Via chegada 060, 3560. TAM 3858, desça via até nível de voo 070. Via até o 070, TAM 3858. Alô, Salvador, boa noite, voo 1884, livrou. Passarei do 2224, desça para 2000 pés. Autorizado o final do procedimento, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, autorizado o procedimento, reportará no localizador. 2224. Trip 5241, chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325, alternando 251, trip 5241. 1776, desça via para 2000 pés, QNH 1012. Via para 2000 com 1012, voo 1776. Afirmativo, viu, hein? Ingresso à esquerda, pela Quilo, pátio 3, portão 06. Chame para ingresso, pátio 1. Valeu. O 03 caso deseja completar a curva à esquerda e interceptar o final da 1-0, está livre. Afirmativo, completando a curva e vai interceptar o final ali pro 03. Tem 3197, decolado 2-0, número controle 19-8, bom voo. Restante 5-6, tá? Livre, gol no 776. 776, livre da restrição, descendo para 2-0. Boa noite, Salvador. Estabilizou no localizador a 2 milhas de duna, passarela 2224. Passarela 2224, chame torre 1-18-6. Boa, 2826, 2224. Objeto 5723, aciona identificação, via chegada a mar e desce até nível de voo 080. Estabilizou no lock, está 1 milha de duna. Passarela 2224, continua a aproximação, número 2 para pouso 1-0, altímetro agora 1012. 1012 no altímetro, como número 2, aguardando liberação. Nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, 3197. Controle Salvador, trip 5218, ciente da informação TAMO. Trip 5218, acena identificação, vou ir na proa de Amã para a chegada Amã. Desça até nível de voo 050 na chegada Amã. Autorizado, proa de Amã 050, trip 5218. TAM 3560, desça via para 3000 pés, que é legal no 012. Via 3000 pés, no 012, TAM 3560. Objeto 5723, acione identificação via chegada mar e desça até nível de voo 080. 1776, vetoração para interceptar o curso localizador, vou indo na proa 050. A proa 050, voo no 776. Voo no 776, reposto estabilizado. Pode estar estabilizado, 776. Controle o trip 5218. Trip 5218, prossiga. Possibilidade de manter a proa 1 no... 1 110 para evitar formações? Ele desvia o Triple 5. Triple 5218, por quantas milhas manterá essa proa? Confirmando, senhor, é a proa 070. Por mais 10 milhas. O 3 Tucuia remeteu aos 2-3, ingresse na perna do vento e aguarde para girar base. Na perna do vento, aguarde para girar base, eu limpo 03. 50 nós, o 3560. 3528, informe a velocidade. Indicada 240. 12-20, uma centena das nós, pouso autorizado pista 10. A aeronave da Associação P3 na perna do vento da 1-0, não vai ter perigo seu pouso. Ciente, informa que pegou visual 1500, ok? Ciente, graças. Autorizado TRIP 5218. 5218, ok. Reduzindo para 190 na proa 070. TAM 3560, detonação para o curso localizador, vou ir na proa 045. Direita proa 045 para o curso localizador, TAM 3560. Do Guarulhos, nível 340, via pelo ISC 50, pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, após Leda direto Bidev, transponder 5015, controle em 19-8, TAM 3603. Transado nível 340, via pelo ISC 50, pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bidel, transponder 5015 e 1198 o controle, da 3603. Após Leda Bidev, Bravo Índia Delta Eco Victor. Copiado, Bidev, da 3603. Chame pronto. Chama, puxe acionamento, da 3603. Fazer o 70, aguarde vetoração. Ok, está mantendo, aguardando vetoração. 521. Triple 5218, beta para 4000 pés, Kenegal no 012. Autorizado 4000, 1012. TAM 3560, beta para 2000 pés, autorizado sinal de protegimento ILS X-Way. Nesta proa, intercepta o localizador. Ok, na proa, intercepta o localizador, desce para 2000 pés, autorizado ILS. Com 976, semitorre, 1 noite, 16. Confirmo, gol 1776, 286. Informativo, chame torre, 1 noite, 16, gol 976. 18, obrigado, Pedro. TAM 3560 para o curso localizador, curva direita para o 060. Direita 060 para o localizador, TAM 3560. 5218, desça para 3000 pés. Autorizado 3000 pés, 5218. Da TAM, cruza 80 por 70. 5218, curva direita proa 140, limite ao localizador. Direita 140, limitado pelo localizador. 5218. TAM 3858, desce até nível de voo 050. 050, TAM 3858. 219. Chama 219-2224. Alô, Salvador, boa noite. Passarelo 2224, livrou. 2224, boa noite. Táxi à direita, Alfa, pós Quilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Alfa, Quilo, pátio 3, chamará para ingresso no pátio 1-24. Boa noite, eu vou no 776. Lembra baixar a travada. 1776, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, altimetro 1002. 312 aguardando, gol no 776. Reduzir a 350. TIP 5218, segue tráfego, 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 2.500 pés para 2.000 pés, Barbos da TAM. Ciente, 5218. TIP 5218 para o curso localizador, curva esquerda para o 120, desça para 2000 pés, reposto estabilizado. esquerda, 120, descendo para 2000 pés, porta aérea estabilizada, 5218. Controle Salvador, boa noite, Altar 3662, passando 190 para 120, passando tudo, só ciente da TAM. TAM 3662, descendo identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 050. Descendo até o 050, possibilidade de voar e táxi da presença? TAM 3662, mantenha o perfil da chegada. Vai manter, descendo para o 050, TAM 3662. Objeto 5723, desça até nível de voo 060. 60, é. Um P3 da Força Aérea na perna do vento da 1-0, não vai interferir com seu pouso. O vento agora é uma centena das nós, pouso autorizado pista 10, check 3. Baixado travado, autorizado na 10, o gol 1776, centro traço. Clip 03, tocou a MT aos 29, no ponto médio da perna do vento da 1-0, 360 pela direita. A Porsche é interceptando a perna do vento. Estimativo, ponto médio da perna do vento, realiza 360 pela direita, reportará interceptando. Desça até 3.000 pés, TAM 3858, QNH 10, 12. 3.000 pés, 10, 12. 3858. TAM 3858, informo que tráfego P6 está a 1h10 rumo oeste, passando 4.000 pés para 2.000 pés, Alfa Tango 72 da Trip. Paciente do tráfego tem o mesmo notifiquez, porém, aliás, visual com tráfego, TAM 3858. TAM 3560, chame torre, 198, décimo a meia. 286, TAM 3560, agora. Strip 5218, está estabilizado um localizador agora. 5218, aguarde transferência de comunicações. Gente, 5218. TAM 3858, desça para 2000 pés, que é legal, no 012. 2000 pés, no 012, TAM 3858. Vai interferir com a sua aproximação. A guarda está livre, altimetro 1012. 1012, ciente tráfego, a guarda está livre, tá? 3560. Sete 5723, reduza para 1970 nós. Tráfego precede, 12 horas, 11 milhas, passando 4.000 pés para 2.000 pés, Alfa, R2 da TAM. TAM 3858 para o curso localizador, cruzei direita para o 070, reporte estabilizado. Resistente, direita 070, reportará no ILS, TAM 3858. Trip 5218, chame torre 198, décimo a meia. Torre 198, meia, graças. Fala, Salvador. 1776, de Bruna. Direito. 1776, boa noite. Pousou, livrou na Eco, ingresso direita Alfa, pós esquerda Kilo. Vai via pátio 3, chame para o ingresso no pátio 1. Rodança 3603, puxa novamente. Pátio 3, chame ingresso no pátio 1. Foi submodulado. O 1776 poderia cotejar a instrução? Segue, tá feito. Via pátio 3, 1976. Afirmativo, chame. Aguarde para ingressar no pátio 1, ok? 1776. Aguarde para ingressar no pátio 1, 1776. Sol Salvador, 3603, puxa acionamento para gate 7. 3603, tá livre, chame táxi. Chama táxi, 3603. 03, terminou 360. Controle Salvador, azul 4070, série. Azul 4070, aciona identificação, via chegada a malha e desça até nível de voo 060. Identificou, desce para o 060 na malha, azul 4070. 218. Vai iniciar de imediato, 3603. Ok. Objeto 5723, curva direita pro 050. Libera direita, chamando 219, 219, Aldebrava, boa noite. 03 tem condição de fazer uma base curta? Afirmativo, limpo 03. Com o tráfego esquerdo. Desconsidere a informação, faça um 360 no setor e aguarde instruções. 360 pela direita. Afirmativo, fazendo 360 pela direita, limpo 03. Trip 5218, pouso autorizado pista 10, vento 1 centena, 2 nós. 5218. Boa. 060, autorizado final procedimento ILS X-ray, resposta visada no localizador. 060, estará lento. Pois 03, ciente. Jet 5723, desça para 2 mil pés. TAM 3858, estabilizado. Afirmativo, está no localizador, TAM 3858. TAM 3858, semi-torre, 1 noite, décima meia. 2286, boa noite. É possível baixar um pouco a intensidade do papi? Ok, ok, perfeito. Olimpo 03, no setor que se encontra, mantém a espera visual com 360 pela esquerda, agora 3 tráfegos na final da 1-0. Olimpo 03, no momento está mantendo a espera pela direita, gostaria que o Olimpo fizesse curva pela esquerda? Não, mantenha com a espera visual com curvas pela direita, ok? Afirmativo, Olimpo 03. Positivo, vai entrar para Salvador, está no dia bravo. Jete Alfa no ponto de espera lá, chamada 12.6, 3.603. Não, 118.6, 1.012 o altímetro. Correto, 118.6, 1.012 o altímetro, 3.603. Vou no 107.6 da passagem ao aeronave da TAM, pós ingresso, portão 11. Outra passagem da aeronave da TAM, ingresso, portão 107.6. Ok, o 776, cheque o rádio, por gentileza, intensidade clareza 2, ok? Ponto passagem da aeronave, dado, senhor. Cheque portão 11, gol no 776. TAM 36, correção, 3560. Segue o gol à sua frente, seu portão 09. Segundo gol, era no portão 09, 3560. Solo, trip 5218. 5218, pousou, liberou na Eco, ingresse Alfa, pós Kilo, via pátio 3, chame para ingressar no pátio 1. Ok, Alfa, via Kilo, vai reportar para entrar no pátio 1. Jet 5726, chame torre 1 noite, décima meia. TAM 3662, dessa via para 2 mil pés, QNH 1012. Autorizado descida via com QNH 1012, TAM 3662. Mantenha a ponta de espera. 03.0. Olimpo 03, agora acenda para 1.500 pés, um helicóptero se aproximando do setor noroeste do campo para pouso no pátio 4.